aqui no estúdio? É, está com mensagem de áudio aqui da 16, tá? Foi na casa da Beto de Volta. É, já iremos chegar aqui com o Léo novamente e passo o comandão pro senhor. Ok. Tá 3560, deixa para 2000 pés na porta estabilizada. 2000 pés na porta estabilizada, 3560. Estabilizado, localizadora, zona de 4 metros. 4462, chame turno no 8 do sinal 95. Até 2500 pés, após decolagem, primeira curva esquerda, perfil da coral. Ok, mandar pista 28, saída coral, mantém a proa até 2500 pés, curva esquerda. O azul 5073, 2 para 0277 permanece, e o azul 5073 livre para o pushback e a porta de táxi. A gente foi dar um embarque aqui, eu chamo o pushback. Entendi. Então, azul 41 no meio, do 5 cerebral. Do 41 no meia, Alfa é portante da Juliette. Alfa e Juliette, 41 no meia. Gol 20 no 8, autorizado até o nível de voo 120, ajuste no 0 no 2. 120, 2 no 8. 35, bom voo. Até a forma, chamada 935, bom dia, manter a missão, 697. Gol 397, decolado, bom dia. Gol 397, bom dia, contato radar na decolagem. Fica restrita a uma centena na saída da El. Uma centena da El, com 397, já pode ir para a esquerda para interceptar. Mantenha a proa de decolagem até 2500, com no 397. Até a proa até 2500. Qual o número 2 da aproximação? Continua a aproximação agora, 3560. Reporte interjeição papá, altímetro no 0 no 2. Vamos pegar a vista. A proa de letra, algum 397? Repouso, pista 28, azul 4462. Informa uma camada de nuvens baixas a 700 pés. Presente, azul 4462, grata pela informação. 560, copiou? Copio só o camada 700 pés, 35 pés. Ok, irmão, só uma pista molhada também. Muito obrigado. Tô, no 41 no meio. Ajuste no 0 no 2, autorizado o final do procedimento ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Gente, 2000 estado no 0 no 2, pode executar o X-ray, senhora? Autorizado ILS X-ray, desça para 2500 pés, gol no 164, reporte passando Serra Vita 364. Gente, 2500, ILS X-ray autorizado, gol no 164. Ok, novamente só as instruções após a decolagem em curva esquerda, senhor. Após a decolagem da pista 28, mantenha a reta até 2500 pés, 2500 pés. Após curva esquerda, perfil da saída da El, da El Leda Motiva. Alright. Mostra, né? 6316, 5, autorizado para Guarulhos, nível 360, através da rota do Pão de Voo. A saída é a da El, Lei da Morte, de decolagem da pista 22, sendo que nós vamos manter a proa de decolagem até 2500 pés e aí curva à esquerda, conforme o perfil. 5520 transponder e nós temos com duas saídas, 119, decimal 35. Correto, saída da Lei da Morte, aerovia Pesulo 10, ok? Pesulo 10, copiando. 6315. Correto, pode contar o sinal 6315. Tá valendo. O sinal 6321, sente da noção 361, Brasil. O sinal 6321, formação Victor, guarde cópia. Guardando cópia, 6321. Essa forma o tráfego 1:09, rumo nordeste, passar nível de voo no 65, invertida para nível de voo no 20, Boeing 737-800. Ok, sim, subindo para 1:09, 397. Voo no 397, tem condições de informar para o ideal para a Pupad? 2, pode subir a Alfa, cruza Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 4 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 4 Lima, ou 4-4, medo. Vai ser tomar atenção, 397. Puxar minha 321 enquanto cópia. Pronto, cópia, minha 321. Chama 321, Brasília, via rota do plano, pelo 17, nível de voo 360, saída Alefa 1, decolagem pista 28, mantém a reta de decolagem até 2500 pés, após no perfil da saída Alefa 1. 5537 é o código transponder, controle 1:19.35. Capitão 360, para Brasília. Até eu não copiei, o senhor copiou a restrição de 2500 pés, pode decolagem? Ah, foi porque foi cotejado, porque não aprovou até 2500 pés. A gente, eu reposto contra o sistema 321. Tá pronto. Solo azul 2714, a posição é 3 Romeu, no parte 3, para puxa e pega o treinamento. 2714, embarque. 60, livro 1, não se escuta. Tá 3560, táxi via Alfa, reposto antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3560. Falou, Papa, Papa, Papa, Tango Charlie, utilizado ingresso pátio principal, contorno os portões, ingresso no pátio 3, no pátio de cargas, após reporte na taxa de quilo. Pátio principal, pátio 3, foi quilo. Bom Salvador, boa tarde, cenário 61, não faço bem, informação Victor, autorização registro. Oxai 142, Eduardo de cópia. Está 601 milhas de Salvador, chame Léo. Yankee Zulu Delta, mantenha-se 500 pés na linha do litoral, reporte através por aqui. Já 3560, mantenha a posição de Juliette. Vai manter a da Juliette, 3560. O número 4 estabilizado? Firmo, estabilizado, o número 4. Gente, complete a sinal e chame a torre de Salvador 1182195. 295, bom dia. Salvador, muito boa tarde, bom número 64, aproximação final 28. 64, boa tarde, tráfego ainda no estado, justo no 012, continue a aproximação, reporte avistando as embaixo travado, voo no número 4. Sim, estado no 012, voo no 164. 0560, pode prosseguir? Afirma, até o 05, que é 3560. 05, obrigado, boa. Afirma, pode estar, sua retaguarda autorizada, chama o cara o táxi, azul 2794. Entendi, azul 2794, autorizado, posicionamento. Polo uniforme Tranquilo, próximo, aquilo que eu preciso. Uniforme Tranquilo, siga via Alfa até a cabeceira, até o ponto de espera da táxi da Golf. Afirma, sim, segue pela Alfa até o ponto de espera da Golf. Esperando minha resposta até o novo desvio. Uno 397, chame Recife, Uno 251, secundário Uno 282930. Recife, chama Uno 251, Uno 2230, Uno 397, contact 3. Na minha Uno 42, front copy. Front copy, minha Uno 42. Chileme 142, autorizado Recife, via peso 17, nível de voo 350. Decolagem pista 28, após decolagem, mantém pronta 2.500 pés e curva à direita, descer de saída Aron, ICT Aracaju. Transponder 5531, controle Salvador 1, 1935. Autorizado 350 para Recife. Tudo 17, aerovia, me coloca a pista 2-2, mantém a proa até 2-2-3, posso subir à direita no perfil Aron, direto a Aracaju. Transponda 5-5-3-1, segundo olho após 19-3-5, chinelo 1-4-2. Cortejamento correto, o chinelo 1-4-2, chama o pronto para o estacionamento. Chamar. 64 no solo aos 2-9, libera a pista à esquerda. E antes da taxiway Alfa, mantenha a posição, chame solo 121, decimal 1. Sim, a gente libera a esquerda, mantém antes da Alfa e solo 21, gol 964, uma boa noite. Usado na doença Zulu da pista 28, está estabilizado. Ok, autorizado Zulu da 28, não cruzaremos, está estabilizado, gol 20, boa noite. Ingresso na Alfa, voo 964. De próximo, ponto de espera pronto. Portão 10, voo 964. Alinhar e decolar da pista 28, vento 240 graus, 08 nós, mantendo proa até 2500 pés após decolagem, senhor. Afirmativo, a linha decola, manterá a proa até 2500, depois segue o perfil da saída ao uniforme da Charlie. Linha 326, contato radar estabelecido, 91 milhas, sudeste de Salvador. Vou na proa de Momba para interceptar a chegada com a área, ajuste no 0 no 2, informe quando a unidade descida. Afirmativo, proa de Momba para a chegada Cari, pista 28, procedimento ILS Zulu. Meia 2794 copiada, azul 2794, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 28, via Kilo, táxi Alfa, no ponto de espera chame torre 1895, PNH1012. Sim, autorizado o táxi via taxiway Kilo e Alfa no ponto de espera torre 1895, ajuste 10012, o azul 2714 para coordenação. Nós não iremos conseguir cumprir o perfil vertical da saída, então a gente vai ter que manter os 3.000 até 25 BM de Salvador. Sim, está na coordenada. Obrigado. Dentro da pista 28, da 17, chame agora a torre frequência 118, do sinal 95, mantendo 500 pés na linha do litoral. Atente a tráfego se aproximando pelo setor sudeste, um Boeing 737, descendo para 2000 pés. Em aproximação. Eu vou chamar a torre 10895, mantendo a linha litoral, baixa altura, o Yankee. O 2018, apenas para informação, temos um Bravo 407 mantendo 500 pés na linha do litoral, não irá interferir com essa aproximação. Ok, copiou. Vou 208. 08 estabilizado. Gente. Salvador, faz todo dia. Precisa. Aguardando outra vez, Yankee Zulu Delta. O Delta, senhor, está com plano visual de Aracaju para Ilhéus, senhor. Está na linha do litoral, baixa altura, está afastado 6.4 milhas do senhor. Consciente, Yankee Zulu Delta. Eu tenho um tráfego ingressando agora a sinal de 10 milhas da pista 28. Para evitar esse tráfego, ingresso na perna do vento da pista 10 Guarani Cruzais. Ok, para evitar o tráfego, ingresso na perna do vento 10 Yankee Zulu Delta. Papapá, Uniform Tango Charlie, decolado aos 33, chame agora o controle em Salvador, na frequência 119.35, bom voo. Para o saneamento táxi, que nega 1012. Ponto por 8, mano. 3-1. Gente, livre desvio, você pode até numa passarela do 2231. Livre desvio, passarela do 2231. Controle Salvador, papapá, uniforme Tango Charlie. Papapá, uniforme Tango Charlie, contato radar na decolagem. Suba via da El, mantendo a restrição de uma centena, aguardando liberação do controle para a seção nível 400. Afirmativo. Da El, manterá uma centena, uniforme Tango Charlie. 12018, complete a sinal e chame torre 11895. Pensar estabilizado, 3296. Corre! Passagem no 2018. O 2018 continua aproximação, reporte avistando o trem baixo travado. Reporta um helicóptero mantendo perna contra o vento da pista 28. Não interfere com a sua aproximação, gol 2018. Ok, trem baixo travado. Gente, 2018, chame avistando. Trabalhando. Papa Tango Yankee Zulu Delta. Confirme se visual com o campo. Negativo, senhor. Está... 2 minutos. Consciente Yankee Zulu Delta, continue nesta proa e reporte quando avistando o Boeing Tagou agora final da pista 28. Atingindo uma centena. Gente, uniforme Tango Tchau. Gente, será autorizado em ULS Flores da pista 28, o Xanã 6356, repete no 1025. Depois da missão, segundo 2018. Que a terminal de Salvador opera com teto de 1.800 e visibilidade de 10.000, ou seja, opera o instrumento, confirma intenções. Confia na tua setor aqui, autorizar o aeroporto. Copiado Yankee Zulu Delta, mantenha o setor, reporte quando avistando o Boeing da Gol Guaracuta, final pista 28. Mantenha-se o número 500 pés inicialmente, aguarde para a seção 050 e modificação de regras. 7 no 4, por gentileza, stand by no transponder, mantenha o ponto de espera pista 28. Aguarde, só para ter uma explicação. Xanã 63262, inicialmente ao nível de voo 1320, ajuste em Salvador 1012. Informa o tráfego, posição 10 horas, 14 milhas, mesmo rumo, o eco 110, mantendo o nível 110. 1012, autorizado seu 1205, se quiser confirmar, Controle Salvador, passarelo 2231, e finalizou os desvios, pode falar El. Autorizado da El, da presente, passarelo 2231. Da El, da presente, passarelo 2231. Xanemia 356, informe que a pista ainda encontra-se molhada. Afirma. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3154, então na informação é vista. Tan 3154, acione identificação, desça via chegada a Cari para o nível 1280 e inicie redução de velocidade para 240 nós, ajuste em Salvador no 012. Afirmativo, desça 180, reduzindo para 240, Tan 3154, 1012. Tango Eco Delta fechando o controle na frequência 120, decimal 8. Tá, uniforme Tango Tchali, informa o tráfego. Posição 2 horas, 2 9 milhas, rumo Lotete. O Eco 110, mantendo o nível 110. Informo tráfego adicional, posição 1 hora, 2,5 milhas, rumo Nordeste, ou é 2318, passando nível 180, descida para 120. Gente, informe tanto chat. Seguro Delta cruzando o Brasil. Obrigado, o Delta registrado, chame cruzando o eixo de decolagem da pista no 7, entre o Delta. Você vai cruzando o decolagem da 17, o Eco Zulu Delta. Afirmativo, mantém a presente proa, o limite desta proa será voar 20 milhas nela, após será instruído para o final do procedimento. Sai tráfego e prossegue na subida com via esquerda, proa... Proa 160, seu limite permanecer nessa proa por 20 milhas. Em caso de falha, se acima a navegação na proa de morte, vai acessar para o nível 400. Nós temos formações à esquerda, seria possível manter a proa por enquanto, ou não vai ficar? Gente, cancelada a vetoração, mantenha a proa inicialmente subindo, autorizada a acessar para o nível inicialmente 110. O tráfego anteriormente informado do Eco 110 já superado. Afirmativo, subindo para o 110, mantendo a rota de saída, o uniforme da Stern. Controle Salvador, Yankee Zulu Delta. Prossiga, Yankee Zulu Delta. E de retorno, já livrou, pista está via litoral, baixa altura, destino filial, a intenção. Gente, Yankee Zulu Delta, mantendo o litoral 500 pés, reporte o farol da barra e assim que possível, estamos sendo estimado de pouso em Ilhéus. Vou passar a guardia o estimado. Autorizar para o Edicário, Xanana 356. Vamos para o Edicário, Xanana 366. Salvador, boa tarde, Dona 7, informação, fica descendo 160. Xanana 9, chamou o controle? 1097. Vamos 097, acione identificação, vai na frente de amplo, para interceptar a chegada de pitch, ajuste no 012, desça inicialmente para o nível de voo 060. 060 na frente, voo 012, quanto possível, voo. Aguarde, voo 097. E no 120, 6326. Papapá, uniforme Tango Tchelli, tráfego superado, livre acessão para o nível 400. 400. Autorizado o cruzamento da pista no 028, após cruzamento na Delta, chame de novo o solo em 121, decimal 1. Pioneiro no 2, autorizado a seguir até o ponto de espera da Golf. Pode falar ponto de espera, contato de torre 1-1-8, 9-5, pioneiro no 2. Mas, Salvador, muito boa tarde, Azul 2704. Fiz o pushback até a entrada do Pad 3, ok? Afirmativo, até a entrada do 3, no 6315. Vai manter então 3 mil até 25 milhas, confere? Tomativo. Em 714, mantenha o presente PRO até o nível 050 após autorizado o ACOG e atenção ao nível 60. Gente, então mantenha a PRO, confirma até que nível? 050. Informo que temos um tráfego em posição 1 hora, 1 ou 2 milhas, como Nordeste, aeronave de baixa performance, mantendo 4 mil pés. Sem problemas, vamos manter então a proa até 5 mil, após 5 mil, voa Cogbo, o azul, 2714. Oxané 6326, está autorizado a descer para 4 mil pés, na proa do Serra Vita 362, para interceptar o ILS X-ray, está autorizado e está estabilizado. Proa do Serra Vita 362, 4 mil pés, para interceptar o ILS X-ray, 2263. Salvador, Passaredo, 2231, unidade de descida. Passaredo 2231, desce para o nível de voo 120, ajuste no 012. Descida para nível 120, Passaredo 2231. Passaredo 2231, informa o tráfego, posição 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, eco 110, mantendo o nível de voo 110. Descida tráfego, Passaredo 2231. Inicialmente mantém o nível de voo 180, da presente voe o PRIM. 3154, 180, confirmando o PRIM. Afirmativo. Linha 326, chame o controle na frequência 120.8, você quer? 120.8, o Xanete está mantendo o PRO 055, uma pequena desvio, 6326. Gente, informe seu desvio para o controle na frequência 120.8. 208, uniforme Tango Charlie chame Recife 1251, na perna 128, 3. 128, 3. Instrumento, mas quantas milhas nessa proa? Poxa, né, 6326, já vai aprovar o Serra Vita 362, autorizado 2.500 e o procedimento NSX-2228. Afirmativo, informe estabilizado. Informe estabilizado, NSX-2228, 6326. Luta Passaredo, 2231. Informe que o tráfego anteriormente informado que o precede mantendo 110 será ultrapassado pelo mesmo. Tá, direita na proa 090, limite agora é radial 070 do VR Salvador. Direita 90, limite é o... A radial 070, limite é o Delta Fox. Ilhas cruzando rumo Nordeste, cruzando no zona 70 em descida. 7 do trato, passaria 2231. Alô, Oxané, Mega 315, tá pronto para ataque de CLB 151, alterna Galeão, autonomia 5 horas e 8 minutos. Gente, ajuda 714. Tá 3154, chame o controle na frequência 120.8. 208. Liete Alfa Golf, no ponto de cara 21185, ajuste 1012, achando a Mega 315. Voe a posição CARE. Após CARE, vou usar para executar o final do segmento ILS Zulu, pista 28. Prova que a gente entrou em executar ILS X-Ray, senhor, descendo para 4012. CET, voe inicialmente Serra Vita 362. 362 na próxima, 3154. Vou na proa de cara e realizo o procedimento ILS do Lula 28. Olá, Cuidado aos 46, mantendo proa até 2500 pés. Chame agora o controle de Salvador em 119, decimal 35, senhor. Bom voo. Controle reto 2500, controle Salvador 71935, grato, bom serviço, senhor. E onde? Eu preciso fazer uma coordenação junto à torre para ver as condições do aeródromo. Aguarde o setor, o Eco Delta Fox, tem condições de efetuar uma espera, curva pela esquerda. Afirmativo, amigo, a 10 e a 17 completamente igual. Bem, já aguardo a coordenação. 097 inicia redução de velocidade para 2109, vai seguir tráfego da companhia Oxané, que está agora na posição Usan, mantendo 4.000 pés. É o nível autorizado. Decolagem pista 2.8, após decolagem mantém a proa até 2.500 pés e após curva à direita no perfil de saída Aron, após descer de Aracaju. Transponder 5511, controle Salvador 11935. Forma agora perto de 1.500 com 5.000. Visual nos mínimos, o plano modificado zona 1648, Eco Delta Fox, desça em espera para 1.500 pés na escuta controle. Espera para 1.500, Eco Delta Fox. Controle 97, está passando 080, descida 5.000. O 1097. Preparação para sequenciamento, curva esquerda na proa 180. O limite é radial 130 do Velho Salvador. Gente, vira então, proa 180, limite é 130 do Salvador, descendo a 5.000. Afirmativo, seu número 4 na aproximação. Gente. Sua matrícula? Pioneiro 12, é o Fontana 2012. Pioneiro 1-2, contato radar na decolagem, suba via Aron para o nível 250. Aron 250, Pioneiro 1-2. Controle Salvador Azul 2714. Salvador 28. Mantém no proa 2500 pés, no posto, curva esquerda, para dar a lei da morte. Controle 1-9-1-3. Poderia confirmar o transponder, se pode ser mais. Transponder 5552. Cotejamento correto, azul 4065, chame pronto para estacionamento, portão 1. É 2, senhora. Ainda está quase 5.000 acima da rampa. Então não tem condição de completar, estou atrizando 5.4, procedimento do LSX Wing. Não, negativo devido à operação. Falha 050. Esquerda 045. 045, em caso de falha, proa de cara e completo procedimento. Limite nessa proa por 2.0 milhas. 2.0 milhas nessa proa. Curva na proa 020, limite agora nessa proa por 10 milhas. 4.000 na proa 020, limitado por 1.0 milhas, 3154. Matéria 2231. Na escuta, condições de voar Usan. Pronto, o passageiro 2231, voe a posição Usan para interceptar o ILS Zulu, pista 28, de forma estabilizada, descendo agora para 2.000 pés, ajuste do altímetro na 092. Descendo para 2.000, ajuste na 092, você pode estabilizar, passageiro 2231. 060, intercida para o 050. Ciente, passa no meio. 240 graus, 07 nas. Dá uma olhada, apesar do pouso, né? 326. Ser realizado com a cauda para taxi em Índia ou até a saída do Pátio 3, ok? Essa cauda para Índia, bom. Opa, Tango Eco, Delta, Foxtrot, chame na vertical da Inrimar, aguardando instruções. Ah, vem mais, Thiago. Vai reforçar com a dona... A sua minha irmã, o Eco Delta Fox. 097. É escuta, Brasília? Tem condição de curvar à direita na proa 310 para interceptar o localizador? Afirmo, direita 310. Afirmo. desce para andar, vai manter 050 agora. Então, o voo 1097 desse mantém a 3.000 pés, ajuste altímetro 1092. 3.000 com 1012. É 3154, número 4 na aproximação, pula direita na proa 090, limite eu vou nesta proa por 9 milhas. Direita 090, vou na proa por 9 milhas, é 3154. Afirmo. Kushner, 6315, autorizado a alinhar e manter na pista 28. Autorizado a alinhar e manter na 28, 6315. 8. Controle 208, boa. Pastor 1-6, prefere. Pastor 1-6, mantém o livre de voo 060, mantém a proa. O limite agora é radial 080 do Vera Salvador. Limite radial 080, pastor 1-6. Presente pro de Aracaju, Brandiro 1-2. Alô, 311. Gente, receita 01 no IF, confere agora de novo. 326. Chanel 6326, siga táxi via Taxway Alpha Kilo Pat 3, aguardando para ingresso no Pat 1. Alfa, Kilo, Pat 3, ingresso pro Pat 1, 6326. Considero 6326, siga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 6326. Ajuste altímetro 9092, aguarde para voar o serviço 363. 1012, desce 2500, 3154. Desce 2500, 6315. Alfa Tango Eco Delta Foxtrot no solo 53, por gentileza confirme o pátio que se destina. Pátio 5, Cente, livre táxi à direita ao estacionar a frequência livre, senhor. Bom descanso. Tem 3154, pule à direita na proa 190. Limite ao curso local da frequência. Receita 01, não confirma o horário do plano da notificação? 3231. Fazendo 2231, completo final do procedimento de LS Zulu, bicha 28, chama agora tudo. 1-1-8-9-5. 1-9-5, passarela do 2231. Então, 3154, 24 milhas, 24 milhas S do VR Salvador. Assuma a navegação na flor do serviço 363, informe estabilizado, final do procedimento. 363, chama estabilizado, 3234. Chama agora o controle de Salvador em 119.35, mantendo o porta 2500 pés, senhor. Tem bom voo. Grato, chama Salvador, controle 119.35.6315. Oi, Salvador, Passaredo, 2231. Passaredo 2231, boa tarde, tráfego ainda não avistado, ajuste de altímetro no 012, pista 28 molhada. Continua a aproximação, reporte avistando, lá embaixo travado, Passaredo 2231. Repórter Vistana, já encontrei marcha e travada, Passaredo 2231. Meia após o Avianca Frente, autorizado Juliette, Taxway Alpha, até o ponto de espera da Golf, no ponto de espera chame Torre 1895, PNH 1012. Até o ponto de espera da Golf, 1912, no 1. 3321, portão 7 autorizado, chame táxi. Autorizado, portão 7 também, por táxi. Alfa 0, azul 537. Prossiga. Queria confirmar até que horas está válido o nosso plano. Maneiro 1-2, chame o centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, secundária 1-2-5-4-5. 2685, 2545, Pedro 52. Ele é repouso, pista 28, passaria, 2831. É provável, Puca, corrijo, Aron, desse Aracaju. Aron, tradicional do procedimento. Chama agora Torre Salvador, na frequência 118.95. Pesado 95 graus. Reporte ao término do desvio, mantendo uma restrição de uma centena. Sim, Chachané, 6315. Olha, 097, boa tarde, tráfego ainda não avistado, ajuste de altímetro no 012, número 2 para pouso, pista 28, continua a aproximação, reporte quando avistando, está embaixo da vaga, gol 1097. Reportará. 96, curva esquerda na proa 330, permanece o limite, aguarde o último vetor para interceptar o ILS Zulu, pista 28. Esquerda 330, mantém o limite. Castor 16, curva, completo curva esquerda na sua 270, informa estabilizado. Esquerda 270, informará estabilizada. Afirma, Castor 16, descendo agora para 2.000 pés, ajuste a última metrô 0, 1, 2. 2.000 pés, Castor 16. 02, separa a eleita de voo 050 via Cária. Chané 6315, após desvio autorizado para Edmótiva. Após desvio autorizado para Edmótiva, o Chané 6315. Beleza, presente, está cancelada a restrição de uma centena, estou para o nível 360. Para o Chané 6315, já cancelado uma centena em atenção para o 360, da presente para Edmótiva. Transponder 0121, controle Salvador 11935. Gerando cotejamento correto, confirme POB, autonomia e alternativa. Prossiga. Número 4. Ok. O meu foco corrigiu. Receita 01, chame a torre para táxi e decolagem que regal no 02. 172 a bordo. Confere. 172 copiado, 6321, siga o táxi via pátio 1, pátio 3, táxi do Equilo, via Alfa até o ponto de espera da Golf. No ponto de espera, chame torre 1895, QNH 1091. Nessa pátio 3, táxi via Alfa, é a Golf, ponto de espera da Golf. Esse é 118.95. Torre 1895, faz só no meia. Alô, São Vassoura, 1844. Estabilizado no lock. Castor 16. Boa tarde, tráfego ainda não avistado, número 2 para pouso em Salvador. Continua a aproximação, reporte quando avistando, tem embaixo travado, Castor 16. Passará. Cano através do 8, será autorizado. Obrigado. Fala o 097, lembrando a 6-4. Bola 097, siga o táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. É, Alfa, mantém antes da Juliette, Bola 097. Bola 659, confia. Autorizado, Salvador Galeão, via terminal 257 até Monça, nível de voo 360. Decolagem pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 e curva à esquerda no perfil de saída da Euleda e Rumi. Transponder 5572, controle Salvador 11935. 659, está confirmando o nível copiado. Cotejamento correto, chame para o estacionamento. Então, vai na prova de Alagoinhas para você ficar de repeat, ajuste no 01 no uniforme de unidades descidas. Ficou, rodo. Lagoinha, repeat a chegada, fora que não vai conseguir no final, ele rápido. Sim, de procedimento em 11, em Salvador, do EFSU, rota pista 28, confirma. Seguinte. Fechando a linha 314, deixa via CARI para 2010, ajuste no 011. Espera a pista 28. Até. Autorizado Salvador Aracaju, via Golf 677, nível de voo 230. Decolagem pista 28, após decolagem mantém pro até 2500 pés e curva à direita no perfil de saída Aron, DCT Aracaju. Transponder 5576, controle Salvador 1935. Aracaju 230, bom, 77, decola 28, 2500 direita, Aron, Aracaju 7395, bom, 88. 1884. 1884, pronto. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. 1884. Boa, chame a 63, 105. Chame a 63, 105, a frequência secundária é 128, decimal 3, 0. Gente, então chamando a frequência 125, decimal 1 e alterna 128, decimal 3. No solo ao 03, libera pista próxima, interseção à esquerda. E antes da taxiway alfa, chame solo, frequência 121, decimal 1. Próxima esquerda, está alfa 21, no cadeira 254. É 314, está autorizado em LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Autorizado em LS Zulu 28, reporte estabilizado, 63, 94. Nós mantendo pro até 2500 pés. Decola, mantém a pro até 2500 pés, jogou no 256. Transponder 5565, controle Salvador 1935. Planejamento correto, 3567, o pronto, funcionamento. Salvador 5073, prospecto no momento, 43. Toda lógica ciente, confirme, decolagem pro Açu, a princípio, é isso? Semana Azul, 5073 para posto no Pátio 3. Correto, 5073. Pioneiro 1-6, por gentileza, confirme, avistando, tem mais travado, senhor? Avistando, vai estar travado, vai estar no meio. Posturo no meio, pouso autorizado na pista 28, pista 28 molhada, vento 230 graus com 0,4 nós, posturo no meio. Nível e pouso, posturo no meio, pista 28. Voo 1256, decolado aos 05, mantendo pro até 2500 pés, chame controle Salvador em 119, decimal 35, senhor, bom voo. 0965, boa tarde. Receita 01, autorizado decolagem com proa norte, vento em Salvador de 190 graus com 0,4 nós, ajuste de altímetro 1011. Chame fora do solo, receita 01. Prospecto aumento, voo 884 08. 1884, aguarde. Aguarda 884. Tan 3154, mas é a posição da Juliette aguardando o gate 5. O Receita 01, por gentileza, confirme. A decolagem do senhor ocorre lá com proa sul. logo depois seguirá com proa norte, é isso? Com pushback realizado para o taxi inglês, chama pronto para o taxi 4065. Realizado o pushback, taxi inglês, o avião está pronto. 1884, posição 08, autorizado, chama o taxi. 2009, pronto para cópia. Pronto cópia, 2009. Salvador, Ilhéus, autorizado, via Golf 677, nível de voo 240. Decolagem, pista 1, corrige, decolagem pista 28, mantém a frota 2500, após curva à esquerda no perfil de saída da EL, transição coral. Transponder 5561, no controle Salvador, 1-1935. Autorizado 240, via Golf 677, decolagem 28, mantém a frota 2500, após curva à esquerda na EL, coral. 561 é o transponder e 1903 do controle, voo 2009. Principalmente nível. Autorizado curva à esquerda, cruzamento do campo, chama livrando o eixo do 1028, o receita 01. Se for ao cruzamento do campo, reforçará livrando o eixo, receita 01. 1256, informa o tráfego 10 horas, 44 milhas. ATR 72 mantendo no zona 70 com o rumo sudoeste. Corrijo, sudeste. 7 igual 926. Estou no meio no solo 08, condições de agilizar e levar a pista para o seu hotel, senhor? A gente consegue para o par de autoridade. Parte de autoridade, gente, chame levando a pista, o pastor no meio. Está na pista. A troca de 1, 2, 5, 6, igual. Está livre da restrição do nível 60. Livre da restrição do nível 60, 1, 2, 5, 6. 63, 1, 4, estabilizado, vai ser travado o sinal. Chamando a 314, chame a torre 118 para o último 95. 295, até mais 30. Salvador, boa tarde, 63, 114, estabilizado, IRS 28. Chame a 314, boa noite, correção, boa tarde, tráfego avistado, ajuste no 011. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Obrigado, aguardando. Receita 01, chame agora o controle Salvador em 1 no 9.35, senhor Bovão. Controle Salvador em 1935, receita 01. 50, ajuste 1011. Tener, 6314, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28 molhada, vento 200 graus, 03 nós. Livre, pouso 2063, 04. 01, 1 mil pés, Vitor, pouso forte, reporte se afastado 20 milhas de Salvador. Reportará afastado 20 milhas de Salvador, inicialmente manterá a lateral do corredor ré forte sobre o continente, entre 500 e 1000 pés de altitude, mas reportará com 20 milhas de afastamento, receita 01. Gente, receita 01, entre 500 e 1 mil pés, reporte ao regresso para Salvador. Voltará então a regressar o receita 01. Sobre Salvador, boa tarde, azul 2726. Azul 2726, adiciona identificação, voe direto, senhora de Santana, confirme quando no ideal de descida. Já está direto, senhora de Santana, chamará para descida em 23, azul 2726. Azul 4065, táxi aprovado até o ponto de espera da Golf, via Pat 1, Pat 3, táxi foi Kilo e táxi foi Alfa. No ponto de espera, chame Torre, 1-1895, NH1-0-1. Mais 1-0-1, nível táxi, Pat 1, Pat 3, Kilo e Alfa, ponto de espera 2895, Azul 4065. Puxa, 63, 1-4 no solo aos 1-1, libera vista próxima à interseção à sua esquerda. E antes do ataque sui alfa, chame solo, frequência 1-2-1, decimal 1. 3-1-1, frequência 1-2-6, decimal 8-5, secundária 1-2-5, decimal 4-5. 2-6-5-2-5-4-5, obrigado, boa tarde. Não, mas Salvador, da pista 28, vento 190 graus, 04 nós, mantendo proa até 2500 pés. Quer dizer, Palácio da 28, mantém a proa até 2500 pés, o Chané 638. Atmosfera de uma noite. Afirmo, só aguardando a liberação do setor para iniciar o push, ok? Muito obrigado. Meu nome é 59, ponto 10, autorizado, chamo táxi. Tá. 314, mantém a posição antes da Juliette. Decolado aos 1-3, chame agora o controle de Salvador em 1-1-9, decimal 3-5, senhor, bom voo. Obrigado, senhor. Continua com o controle de 1-9-3-5, chame a 6-3-5. Meia para descida. Ajuda 7-2-6, desce para altitude de tráfego local, você pode cruzar no 4.500 pés. 7, decora 4.500, caso tenha visual, para temperamento, ajuda 7-2-6. A Lua 2726 tem condições de manter comunicação bilateral com a frequência 12345? Afirmo, manteremos. Gente. Controle, boa tarde, Xané 6321. O Xané 6321, suba via Elefa 1 para o nível 360. Via Elefa 1 no nível 360, Xané 6321. São 3567, não escuta? Não, 3567. Já para informação, número 2 no setor, assim que o Bang da Gol finalizando o post no portão 10, será autorizado. Para o postar de treinamento, na remota no 3, número 6193. Número 2 no setor, 6142, aguarde. Necessidade de reduzir mais a velocidade, senhora, por causa de turbulência? Afirmativo. Está a critério do comandante. Reduzindo, então vai reduzir para 1809. Gente. Iniciando. Proa 290, aproximadamente mais 60 milhas nessa proa. Gente, livre de desvios, iremos coordenar com o centro uma proa mais à frente. Obrigado, 6321. Leste 90, prosseguindo. Autorizando alinhar e decolar da pista 28, vento 180 graus, 04 nós, mantendo proa até 2500 pés. Autorizado alinhar e decolar da 28, mantendo proa até 2500 pés, o azul 40 metros. Contato aprovado, até ponto de espera na pista 28, via Pat 1, Pat 3, Kilo e Alfa. Ponto de espera, torre 1895, NH 1091. Autorizado Pat 1, Pat 3, Kilo Alfa. Ponto de espera 228, torre 1895, agitado no 0 no